Tá, vamos lá. Pronto. Vamos lá. Putz, que estranho, já tá ao vivo. Tá acostumado, foi pego de calça riada. Começar com esse Paulo que tá no ar, né? Então, tá no ar. É o 12º Locadora TV. Esse vai ser o primeiro editado, então se tiver ruim, pode reclamar com o Belo. Vou até mudar o nick, já mudei meu avatar. Hoje, como a gente tá gravando com uma semana de antecedência e de um dia pro outro, a gente vai falar de um tema de pauta fria, que é o que todo mundo gosta, menos eu. Vamos começar logo aí, pode ser o Keno. Já dei a palhinha no último cast, né, cara? Vou falar a verdade. Vou de novo voltar, cara, na série Tekken. Cara, como eu detesto esse jogo, cara. Puta que vocês não sabem qual é o meu... Eu tenho muito ódio desse jogo, cara. Porque, tipo, ele é daquela leva ainda meio capenga nos jogos em 3D, que ainda estão surgindo. Tem também outro jogo maravilhoso que é o Virtual Fight. Merda também. Ah, Felipe, pelo amor de Deus. É, cara, pra mim nada nesse jogo funciona, cara. Sério, nada nesse jogo funciona. Cara, ele é todo esquisito, principalmente o terceiro. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. O que não funciona é tu! Olha, cara, eu não tô falando, eu joguei bastante, eu tenho que perguntar isso, cara, mas eu não consegui me afeiçoar ao jogo, cara. Eu acho a jogabilidade dele estranha. Pô, os personagens não são nada carismáticos, a história é sem perna em cabeça. Personagem maneiro aí do Tekken, sei lá, o Paul. Porra, vai se fuder. Porra, tem o Brian, tem o Paul, tem o Brian. Caralho, qual é a história do Brian? Eu só uso o nome do Brian. Fala história, história de algum jogo de luta, cara. Não precisa de história, cara. Pô, cara, todo jogo de luta tem um mínimo de história. Pô, Street Fighter, né? Tá, o Tekken também tem um mínimo de história. Como eu não lembro do Street Fighter também. Porra, cara, Street Fighter, o segundo é o torneio de luta e do terceiro em diante é uma organização criminosa querendo se expandir pelo mundo, cara. E ele usa esses lutadores como base. Ah, parte. É, mesma merda. Isso aqui é a prova de que Street Fighter tem uma história. Você vai lá no YouTube, procura lá Street Fighter, não. Assassin's Creed, e assiste aquela porra toda. Será que tá, filme, cara? Contando um que é o live action, que é adaptação, e outro que é chave com o jogo. Live action de TV é ótimo. Tá? Ô, o live action é zoado, mano. Eu nem vi os outros, então não sei nem falar. Então, pô, tá querendo jogar na minha cara um negócio que tu nem viu, né? Ué, mas eu também não vi o Assassin's Creed pra falar que é bom. É. Agora falando sério, cara, um problema que eu acho muito foda do Tekken é a jogabilidade, principalmente no cinema. Porque ele tem vários combos e ele tem aquele negócio de que você tem que ser muito preciso. A janela de time de um botão pra outro, com um movimento, é muito pequena, cara. Eu acho que o Tekken é coisa de um ou dois segundos. Cara, isso me irrita muito, simplesmente se você erra, você já tá fazendo outro combo. Tipo, a movimentação dos personagens eu ainda acho estranha, cara. Eu não consigo jogar o Tekken por causa disso. Ele não é altamente... Você tem que ser, tipo, preciso, tipo, cirurgião, cara. Desculpa, o videogame não é pra isso. Principalmente você que joga em manete. Se você ainda não superando, não dizia nada, não arraia. Pô, só não vai me dizer que tu gosta de Gran Turismo agora. Não gosto de Gran Turismo também não, cara. Ah, tá. Jogo de corrida é outra coisa que eu não como problema. Acho que muito que eu curto é o F-Zero... E um ou outro não. Fórmula 1, cara. Eu acho que eu já botei em algum post no locadora também. Que jogo de corrida bom é aquele que tu não apertava o botão do freio. Pô, é Mario Kart. É Mario Kart, então. Apesar que até não, o Mario Kart. Mario... O Top Gear, o Rock'n'Roll Racing, o Gran Turismo, cara, pô, tem que apertar mais o freio que o acelerador, dá uma raiva. Mas é simulador, não, pra gente. Então, não, por isso que eu acho que o Cat praticamente já aproveitou pra jogar o dele, cara. O Gran Turismo, ele tem putinha pra caralho, né, bicho? Você fala mal do Gran Turismo. Nem ia ser o meu jogo, mas pode ser, porque eu não gosto dessa merda, não. Meu Deus do céu, cara! Que isso? Ah, velho. Caraca, eu não sabia no que eu tava entrando antes de... Olha só, vou falar aqui rápido. Gran Turismo. Na época do PS1, a maioria dos jogos de corrida que a gente tinha pra mais levado pro lado sério eram os Fórmula 1, mas se você pegar os da época, você vai ver que é zoado mesmo sendo levado a sério. Ah, cara, não, é limitado. Não, peraí. É limitação da época. Mas, pô, o Gran Turismo, caraca, você tem aquela opção, pode parecer uma bobeira, mas você tirar, tipo, licença, carteira. Eu sei que é chato quem imita a vida real tirar carteira de motorista, não sabe. Não, cara, pô, isso é um porra, tirar carteira de motorista é a pior coisa do Gran Turismo, cara. Não me entenda mal, assim, eu entendo que ele tem ideias boas. Só que, pô, tem ideias boas e a jogabilidade de ter que ficar lá travado 2 anos pra fazer uma curva. Mas só jogar Resident Evil, né, cara? Desgraça aqui é demais, eu acho que ele também não quer nem falar nada pra não. Não, tipo, o Gran Turismo eu nem joguei direito, cara. Ele tem que falar. Eu já falei do Gran Turismo, né? Então pode ser aí meu jogo. Eu não concordo contigo, cara. Quanto valeu. É, porra, é triste, mas é que tem uma fanbase bem grande o Gran Turismo, né? Então, achei que alguém de vocês ia tentar fervorosamente, mas na verdade deve ser bom. Eu gosto, o Gran Turismo é um bom jogo, me marcou na época de PS1, só que eu entendo os pontos de vocês também, que realmente ele é um jogo mais, ele é mais lento, entendeu? Ele é realmente pra quem gosta de... É tipo aquele modo que tem no FIFA, do cara que gosta de futebol, ele monta o jogador, ele bota o jogador pra jogar no timinho dele, faz aquela sacanagem toda com ele, vende ele. É a mesma coisa do Gran Turismo, mas tipo assim, eu entendo. Vocês gostam de jogo de corrida mais arcade, né? Gostam mais de Need for Speed. Bom, então já puxou tudo aí, Bela. Então tá bom, então já vou começar já, pau na mesa. Eu não gosto de God of War. Vou explicar por quê. Joguei o primeirão. Na época, ninguém conhecia esta porra. Tinha um amigo meu. Nem joguei no videogame meu, hein? Joguei no videogame de um amigo. Ele tinha um PS2. Eu passava muito tempo na casa dele. Ele, pô, cara, comprei esse jogo aqui de um carequinha barbudo que mete a porrada em geral. Falei, então vamos jogar. Comecei a jogar. Pô, achei o jogo foda no começo. Fui. Pra quem já jogou o primeirão, cheguei até a parte do Atlas. E eu me dei conta que o jogo tava meio que repetindo tudo de novo. Eu sempre fazia as coisas muito parecidas. Ah, eu caguei. Eu falei, vou deixar esse jogo de lado e vou fazer outra coisa. Na época tinha o Shadow of Colossus, tinha muita coisa boa. Falei, pô, vou deixar essa porra aí de lado aí e vou cagar. Beleza, esse amigo que tinha visto o jogo e não gostava, ele acabou se interessando, ele zerou o primeiro, zerou o segundo, passou essa época de PS2, meu irmão também, mostrei pra ele, zerou o primeiro, zerou o segundo, meu irmão zerou o terceiro tem pouco tempo, que a gente não tinha PS3, né, pegou, e ele viu o Ascension também e se interessou, ele falou assim, ó, Dudu, o Ascension tem seus problemas, mas ainda assim é God of War, só que toda vez agora que eu paro pra ver alguém jogando God of War, parece sempre aquela mesma coisa, só muda. Entendeu? Então eu acho esse jogo uma merda. Eu até entendo porque ele faz sucesso, mas esse jogo é muito ruim, cara. Muito ruim pra você lavar todo. Não, eu vou te falar a verdade. Eu até gosto da trilogia original do God of War. Mas eu entendo o seu ponto de vista, cara. O que eu acho bacana do God of War é que ele tem uma linguagem cinematográfica. O modo dele contar a história dele é muito bacana. Eu acho que é isso que acaba de prender a família. Querendo ou não, o Kratos, ele tem um certo carisma. Apesar de ser um cara que berra e mata, ele ainda tem uma história antes dele. Uma história depois. Mas você não tá errado, cara. O jogo é a mesma repetição sempre. É sempre os mesmos frutos. Ele não tem muita novidade, 2 e 1. Ele tem só poucas coisas realmente. A história é bacana mesmo, assim. A gameplay é realmente repetitiva, mas é um repetitivo divertido. Tipo, é que nem filme de ação, tá ligado? É legal ver o que tá acontecendo, ver sangue na tela, ver inimigo sendo dobrado no meio. Pô, cara, aquela parte do God of War 3, cara, no finalzinho já vai ter spoiler, pode ser você ver. É, do God of War 3, cara, que você espanca os Zeus até a tela ficar toda vermelha. Cara, aquilo é maravilhoso, cara. É um extra. Quanto mais eu já tava pilhado, porque eu já tinha morrido mais 5 ou 10 vezes pra ele, meu amigo, aquilo ali foi merecedor. Cara, acho que eu fico 5 ou 10 minutos só esmagando o quadrado, cara. A tela já tava vermelha, eu tô lá, pá, pá, pá, pá. Não, continua, pá, pá. Cara, pô, o extra, tem essas paradas. Realmente, ele é muito cinematográfico, mas pra mim ele é só 1, 2 e 3, cara. Ele entrou a Ascension, é Giant Olympus, o caralho, a 4, não, parou aí. E esse novo que não? Você tá esperando ansiosamente? Cara, eu não tô esperando ansiosamente, eu vou esperar pra ver em uns gameplays, aí que a galera vai falar, se assim, pode tirar uma base. Mas pra mim é só caça-níquel, cara. Não precisava ter um bagulho de Errou! 4, né? 4 no caso. Cara, eu acho que o esquema do God of War é que, tipo, comparado ao que já tinha de Hack and Slash na época, tipo, principalmente o Devil May Cry, cara, tipo, ele é bem inferior porque, tipo, ele é um jogo muito fácil e a graça dele é o massa velho, cara, porque cada vez que tu vai avançando, tu vai fazendo uma coisa mais violenta, mais sanguinária, e como é fácil, tu vai se sentindo bem, cara. Por isso que o pessoal gosta do jogo. Ele vai jogar Devil May Cry, tu vai no segundo chefe, ele já te enfia lá o ceifador, né? Eu já tinha porrada, né? O cara, ah, não, vou jogar agora fora, que é mais fácil e sai de Caralho, Devil May Cry é muito frustrante. Cara, o 3, principalmente, é uma frustração gigante, cara. O jogo ainda te dá uns lados. Você não quer jogar no fácil, não, Bruno? Caralho, esse jogo é de sacanagem. Mas eu concordo com o Belo, realmente. Ele é um. Eu diria, ele não diria que ele é um jogo ruim. Eu acho que se dizer que o God of War é ruim, é exagero. Mas realmente que é um jogo muito superestimado, cara, isso ele realmente é. Ele realmente é uma parada muito superestimada, a galera vê algo muito grande em algo que só é bom, que só é um bom jogo. Isso aí, você passa uma tardezinha e acabou. Eu acho que nego baba muito em coisa cinematográfica, cara. Tipo, só ter uma sininha assim, um bagulho a mais, tipo, até Quick Time Event, cara. Na época que Quick Time Event apareceu, o nego pirou a cabeça. Sim. E começou a achar a coisa mais linda daí. Um monte de jogo que tenta ser filme, tipo, vai ficando popular assim e acaba enchendo o saco, cara. Tanto que Call of Duty tava, já deu no saco. Presidente. Esse daqui. Olha, eu ia citar ele. Presidente, eu tô nessa aqui, galera. Desculpa. Bom, ela ia falar alguma coisa, mano. Eu ia citar isso, citar o Resident Evil, eu ia falar assim, Chris esmurrando a pedra, o Leon pilotando o helicóptero, né? Caralho, Chris esmurrando a pedra é a parada mais sem noção que eu já vi na minha vida, né? Eu tava vendo aqui de uns vídeos, o cara falando que Quick Time Event. Cara, ele mostrou esse Quick Time Event. Caralho, que merda é essa? Ficou um maluco lá na pedra. Ele fazendo a força nada e começa a ver. Pá, pá, pá, pá. Caralho, o que é? Virou anime essa porra? Cavaleiro do Zodíaco, né, cara? Concentra seu nome e foda-se. Puta que pariu. Essa cena é foda. Isso aí é o limite, né? É a hora que você para pra olhar assim e tu fala, pô, continuo jogando ou deixo. Não. O pior é que essa parte é o final do jogo. É. O final do jogo, tipo, olha só, não, o final do jogo é tão absurdo que, tipo, tu cai num vulcão, o Wesker vira, tipo, um monte de larva, assim, tipo, no braço gigante. Oh, e nossa. Tem que, é separado, assim, o Resident Evil coloca. É. Isso é o Resident Evil 6? Não, é o 5. O Chris vai ter que, tipo, dando tiro no Wesker de longe, e depois ele vai ter que derrubar essa pedra pra abrir caminho pra Sheva, cara. E depois que o Wesker cai no vulcão, ele não morre e tu tem que pegar cada um deles, tem que pegar uma bazuca e dar um tiro na cabeça. Você é doido de pedra! Cara, é tipo. É o limite, cara, é o limite. Meu Deus, meu Deus. Falam que o Resident Evil 6 é exagerado, mas, porra, o 5 já pegou o ápice, cara. É, o 5 abusa também. Fora você esmurrar o jogo inteiro, você esmurrar o zumbi na cara, né? É soco na cara do zumbi, isso aí foi. Ai, cara, não vamos tocar nesse assunto, não. Cara, esse... eu chamaria o Resident Evil 5 de Resident Evil 5 Bodybuild Edition, né, cara? Porra, ele é muito bodybuilder. Eu saio de casa comigo pra caralho! Eita porra! Tá saindo da jaula o monstro, porra! Porra, Resident Evil é um jogo que todo mundo odeia. Fala um que todo mundo gosta e tu não, desgraça. Ah, sim, sim. Quer dizer, todo mundo gosta, entre aspas. Tipo, eu tô pegando, tipo, esse jogo, porque tu vai ver, nossa, tu vai ver tem um monte de gente que, nossa, babo, pau dessa bosta, cara. Mas eu acho um lixo, tipo, eu peguei no final do ano, eu baixei, peraí. Caiu meu controle, peraí. E fui jogar, e, cara, é tipo, o nego falando, ah, esses jogos da Telltale não tem graça, bom mesmo é Life is Strange. Cara, que jogo de merda, cara. É tipo a Malhação que fosse pior, cara. Caralho, desgraça, me dá um abraço aqui, cara. Pô, eu tava esperando ver alguém falar isso. Cara. Caralho, essa porra de jogo hipster. Não, vai falar aí, desgraça. O problema não é ele só hipster, cara. É tipo assim, o jogo eu acho que é feito pelo francês da Dontnod, que fizeram aquele Remember Me, aquele jogo que ninguém lembra, ironicamente, né? Cara. É tipo, o jogo se passa o jogo passa, acho que no início de faculdade dos Estados Unidos, e, cara, parece que os caras não conhecem adolescente, velho. Tipo, eles veem uma coisa de adolescente. É tipo aquele gif do Steve Buscemi aparecendo de skate, boné, falando, what's up, kids? How do you do, fellow kids? Sabe, tipo, cara, é muito ridículo, cara. O diálogo não tem noção. Eles vivem usando um monte de termo, assim, e, tipo, termo de jovem. Eles tentam insistir como se a parada fosse engraçada. E tem nego que cai, cara. Não, não é ridículo, cara. Nossa, eu fico muito puto esse jogo. Mesmo se falando do termo de jogo, eu só lembro de uma referência desse jogo, que, cara, quase eu quebrei um monitor, que eu joguei o primeiro episódio, mas tava de graça. Que a Nina olhando os DVD e falou, nossa, Final Fantasy é o melhor filme de ficção científica. What the fuck? Porque Final Fantasy, o primeiro, ela fala que é o melhor filme de ficção científica que existe. Cara, ninguém considera aquilo um filme de ficção científica, cara. E ela usa a referência de um filme que ninguém mais lembra. É muito bizarro isso. O projeto é pra apelar o saco da Square, que é a publisher do jogo, né? Sim, sim. Não, mas, cara... Pô, se você lembra de ver assistir, né, cara? Não dizia nada. Agora, pô, o primeiro filme do Final Fantasy, cara, porra... Não tem como, ninguém vai nem lembrar dessa porra. É o nível de hipster, né? O cara gostar do filme do Final Fantasy, cara. É incrível. Não, mas tipo, o jogo é tipo, ah, o jogo toca em temas fortes de gravidez na adolescência, de bullying, blá, blá, blá. Ah, cara, é tudo tão mal feito, é tudo tão mal abordado, cara. A única coisa que eu acho que é boa no jogo é que tem uma personagem que é a Chloe, que é tipo, é a adolescente escrota, assim, do jogo, e tipo, ela até que vai funcionando conforme a trama do jogo vai passando. Ela é escrota pra caralho. É, cabelo azul. Cara, eu odiei essa personagem, cara. Porra, cara, ainda bem que você jogou o primeiro demo, senão ia deixar ela morrer em 5 vezes, cara. E eu vou entrar só pra ver de novo. Pois é, né? Agora falando nisso, eu não expliquei qual é do jogo, né? O jogo basicamente é esses jogos da Telltale, só que tu tem um poder de voltar no tempo e resolver, tipo, mudar teu diálogo até resolver problemas, assim. E no meio da... E, tipo, a trama, tu é uma adolescente que vai entrar pra faculdade, ela volta pra cidade onde ela nasceu, lá ela vai encontrar essa amiga dela que virou uma marginal, né? E vai entrar em mega... É, e basicamente o que ela fez foi salvar essa mina do assassinato, o que deu treta, tipo, dá uma treta no mundo todo porque ela salva essa mina. E no final, foda-se, vou mandar spoiler, cara. O jogo sempre propôs, um monte de gente ficou puta com isso, eu joguei tudo o jogo direto, então eu já sabia dessa bosta, que o jogo, todas as decisões não importam, no final tu vai ter que escolher, ou tu salva ela, ou tu salva a cidade toda. Tipo, gente, que isso? Cara, tipo, tu salvou essa filha da puta e, tipo, começa a nevar em tempo estranho, aparece, tipo, duas luas, assim, no céu, maior evento catastrófico, sei lá, vem uma tempestade aí. Ah, você vai ter que salvar ela, a cidade vai estar toda fodida, assim, não vai ver ninguém, tipo, sei lá, morreu todo mundo pra tu salvar uma filha da puta. Ou tu vai deixar ela morrer na primeira cena do jogo e, tipo, toda a história do jogo vai se resolver aí. Por causa daquilo. Tudo que tu fez no jogo vai ser resolvido, tipo, se você deixasse ela morrer. Daí, nada acontece feijoada, né, cara? Nada acontece feijoada, realmente, cara. Cara, é tão bobo, é tão mal escrito, cara. Dá nojo, cara. Quando alguém vem falar, sim, nossa, que jogo legal, que jogo artístico. Não, velho, enfia no cu essa bosta. Tô batendo palmas. Não, eu ia falar, a galera babando um ovo desse game, falando lá naquele... Por isso que eu acho, ó, já vamos aproveitar, já vamos falar disso, porque a gente vai gravar lá na frente sobre a The Game Awards, né? E a The Game Awards, pra mim, é o Oscar dos videogames mesmo. Porque, tipo assim, de vez em quando é um jogo horrível... E ganha aquela porra, e nego babando um ovo desse game, nessa The Game Awards, e até eu me interessei, eu falei assim, caramba, esse jogo deve ter uma pegada realmente diferente, né? Mas agora, pelo que de graça falou, eu vou até passar longe. Cara. Eu recomendo jogar só pra falar mal, né? Ah. É. Não, faz que, cara, eu acho que o primeiro episódio já tá de graça na Energia. Acho que ficou, eu acho que ele nem voltou a ser pago. Pega, joga só o primeiro pra você ter uma noção. O que eu fiz, cara. Não joguei ele até o final, eu só joguei a primeira fase. Notei realmente tudo isso que o Desgraça falou. É, notei que realmente a galera tava enchendo a bola desse jogo demais. Cara, realmente, ele é um jogo que ele é babaca, ao ponto que ele quer se mostrar o hipsterzão a todo momento. Nossa, eu sou hipster, eu uso a máquina que é foto e de coisa. Ah, olha, eu sou... De arte, né? Eu sou hipster, eu cara, tipo, e essa amiga dela, as partes com essa amiga dela é um corre, mano, sério. Quando eu soube que um final é você escolhendo pra cidade ou ela, cara, se quisesse, se me desse a opção de jogar ela do penhasco, eu tava jogando. Porque ela, essa amiga dela é uma personagem muito insuportável. E, tipo, e tem outros pontos interessantes até no jogo, que tem o caso da menina que desapareceu lá. Porra, puta, seria muito merda, não, assim, cara. Puta, é, ele... é puta merda do jogo. Cara. Para, não cospe aí, cara. O assassino, eu sempre suspeito que tem, tipo, o cara que mata a mina de cabelo azul é tipo um playboyzinho, mó drogadão, né, que se envolve na treta louca. E daí, no final do jogo, tu vai descobrir que quem era o cara por trás disso era o professor, cara. Ele era tipo o professor da... da mina. Isso aí é nível aquele seriado, aquele gossip girl, né, garota do, da fofoca, sim, né? Cara, nossa, perfeito. Cara, não, só mais uma coisa que eu tô adicionando esse plot, que desgraça que ele pegou. O professor, esse professor em questão, o professor de artes, ele é o professor favorito da protagonista, cara. Ela até tem meio que uma quedinha por ele. Ah, o protagonista, puta merda, é outro personagem de bosta, tipo, é um cara chato demais. Tem graça, tipo, a dublagem dela, tipo, às vezes ela vai normal, às vezes ela parece que ela tá cagando pra ler, tá falando, cara, é muito horrível, velho. Quer jogar um jogo bom do mesmo ano, vai jogar, tipo, Her Story, que, por mais que seja, tipo, um jogo bem simples e indie, é um jogo decente, pelo menos, é bem escrito, e tem um tema legal. Joga Tales of the Borderlands. É um jogo engraçado. Pô, desgraça. Vamos recomendar o definitivo, né, cara? Primeira temporada do The Walking Dead, cara. Tu quer jogar um ponto de vista que vai te emocionar, cara? Que vai realmente te fazer chorar, te fazer te se importar com cada personagem? Vai pra essa porra, cara. Como eu falei, esse aí com o desgraça que tá com essa merda aí, no máximo, isso vai fazer você ter mais raiva, cara. Só porque, pelo que vocês me falaram, o Clementine já deu de 10 a 0 nessa garota aí já. Pô, com certeza, cara, com certeza. Bom, então, depois desse ódio todo, a gente até acho que tinha separado um pouco mais alguns jogos, só que aí vai ficar muito o programa aí, vamos deixar pra próxima ocasião. Ah, dá pra só citar, tipo, umzinho assim no final pra... Tá, mas sem comentário nenhum, vamos lá. Pra terminar, então a gente só vai dar uma lista de cada um e ninguém vai comentar nada, vai só sofrer quieto. Ah, cara, aí não. É, né, continua no próximo episódio. Vai tomar no cu, Heavy Rain? Que isso? Onde de Verônica... E Rock and Roll Race. Vai tomar no cu. Que isso, cara. Ah, vai ter que ter parte 2. Vai, Belo. Tô chorando. Vai, Belo. Caraca, pô, então eu vou falar o que eu guardei, né? Que eu não vou nem falar 3, só vou falar um que vocês já vão chiar pra caraca. Eu acho Mortal Kombat uma merda. Não! Tô saindo. Tchau, tchau. Até semana que vem. Fala 2. O primeiro que eu tava guardando aqui no cartucho era o Resident Evil. Essa merda em forma de... Que isso? Porra, cara, eu não gosto da série Resident Evil, só deixa isso, deixa pro próximo episódio. E, cara, outra série também que eu odeio no fundo do coração é Final Fantasy. Cara, vocês estão tomando. Cara, porra, cara, eu só tô gravando com um monstro, filho. Ai, deixa eu terminar. Eu não gosto do Braid. Ai, cara. Ah, tá, agora que eu entendi. Ah, também não gosto. Braid, Fallout New Vegas foi o que eu joguei. Não, então, cara, não. God Witcher. Ouvi você se perguntando sobre as minhas espadas. Sonic, no fundo do coração lá, todo mundo sabe que Sonic é ruim. Ah, que aí. Ah, cara, tchau, tchau. Sonic é super enxamada. Adeus, até semana que vem. Até semana que vem, cara. Pior que eu esqueci de falar do Skyrim. Cara, detesto esse jogo. Quem são vocês, cara?